Essa é uma história daquelas de amores de festa. Tá ligado? Só uma noite. Só uma noite, nada mais, entendeu? Se eu contar, ninguém acredita. Ela toda linda, melhor e sorriu. Eu bom vivão, balançando na pista, curtindo a vida, fingiu que não viu. Mulher de atitude decidida, sabia bem onde queria chegar. A boate florida, cada preta linda, mas só via ela dançar. Fui pegar uma bebida, chegou e pediu duas. Já veio dizendo que me conhecia das ruas, que até por me observa, que eu tinha um charme. Tímido eu sorri, ela falou: é verdade. Papo vai, papo vem, falando do que gosta sem perder tempo. Me fez uma proposta que tava de saída e morava sozinha. Mas essa noite queria uma boa companhia. Só decidida assim, eu disse que estava afim, mas era noite e nada mais. Uma noite e nada mais. Só decidida assim, eu disse que estava afim, mas era noite e nada mais. Uma noite e nada mais. Chegando lá, fez questão de pagar o táxi. Abriu a porta, disse pra eu ficar à vontade. Já foi tirando a roupa, jogando no sofá, que ia tomar uma ducha se eu queria acompanhar. Ó, como dizer não, vendo aquele avião. Cabelo black, cinturinha parecendo um violão. Ligou o som pra apelar na sedução. Me estendeu a mão, mostrou o caminho da perdição. Nós dois juntos foi foda, literalmente. Pegando fogo embaixo do chuveiro quente. De repente, me arrasta pra sua cama. Menina abandona, ela fala que é minha dona, que hoje eu sou dela e de mais ninguém. Chama de seu bem, diz que eu faço bem, como fazem os bons casais. Mas nós dois é uma noite, nada mais, hein? Só decidida assim, eu disse que estava afim, mas era noite e nada mais. Uma noite e nada mais. Só decidida assim, eu disse que estava afim, mas era noite e nada mais. Essa noite acabar, não precisa me ligar e nem me procurar. O dia vai raiar, mais uma noite pra recordar. Quando essa noite acabar, não precisa me ligar e nem me procurar. O dia vai raiar, mais uma noite.